Mini Matrix. Ela é maluca, às vezes ela surta. Ela tá carinhosa e do nada muda. Mano, eu te avisei, sai fora dessa mina. Vamos curtir, bebê, aproveitar a vida. Não é Romeu e Julieta, nem Adão e Eva. Ela tá te iludindo, então sai dessa. Minha mente tá a mil, não quero nem saber. Eu decidi dela esquecer. Só quero é beber. Não quero, não quero mais sofrer. Só quero o dia virar, deixar de te amar e endoidar. Só quero é beber. Não quero, não quero mais sofrer. Só quero, então deixa pra lá. Não quero te amar, eu vou é endoidar. É o Tobias na voz. DJ Betinho Isabelense. DJ Adlison Produções de Vigia. Ela é maluca, às vezes ela surta. Ela tá carinhosa e do nada muda. Mano, eu te avisei, sai fora dessa mina. Aproveitar a vida. Não é Romeu e Julieta, nem Adão e Eva. Ela tá te iludindo, então sai dessa. Minha mente tá a mil, não quero nem saber. Eu decidi dela esquecer. Só quero é beber. Não quero, não quero mais sofrer. Só quero o dia virar, deixar de te amar e endoidar. Só quero é beber. Não quero, não quero mais sofrer. Só quero, deixa pra lá, não quero te amar, eu vou é endoidar.